Táxi Federal 99732 a bordo, 4:10, autonomia alternando o Guarulhos. Via site 1 no Índia, ponto de parece amador e 1 no Noito, decimal 95, altímetro 1020, bom voo. Fácil 3-1 no Índia, 7895-1020, obrigado, boa noite. O gol 9-4-0, site chamou para o táxi. Para o táxi, que está com 70 a bordo, 4,5 de autonomia, alterna Brasília. 4,15 de autonomia? 4,20 de autonomia, alterna Brasília, o gol 9407. Taxi via parte 1 no Índia, ponto para a torre 1 no Noite, decimal 95, altímetro 1020, segue como número 2 da sua frente, o Boeing da Federal. Gente, parte o Índia no ponto de espera 1895, atrás do Federal, gol 9407. Gol 9407, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. 5972, autorizado pushback e acionar, reporte táxi. Correção 5972. Qual a senhora, poderia ir? Autorizado, se tiver questionamento, reporte táxi. Eu oco, o pushback seu nome é Rio 5972. Federal, mudar o plano. Centro Federal, mantém ponto de espera, guarda instruções. Guarda, ponto de espera, Federal. 1251. 251 Recife, boa. 2 no setor agora. Aguardando. Passou 2224, chame a torre 1895. 407, próximo ao ponto de espera da 10, pronto. Acionar o controle, 1934. Mantendo o ponto de espera da 10, gol 9407. Torre Salvador, eu passo aí do 2224, boa noite. Boa noite, 2224, continue a aproximação e aguarde o pistamento. Aguarde o pistamento. 1934, pode chamar o controle? 1208, tem um bom voo. 208, boa. Sim, boa noite, 9134, passa 3600 no perfil da Fuca Caju. 9134, contato radar, Fabel 350 via Fuca. Confirme 350? 350, foi o que eu recebi aqui. Puxa, 350 no perfil da saída, 9134. 34. Linha 5973, tem condições de prosseguir para o pushback com a aeronave da companhia na posição que se encontra atual? É o 5974, né? Sim, que coordenação com a equipe de sol realiza o pushback e a ponte táxi. Linha 5972, reporta prosseguindo para o pushback, ok? Reporte quando realizando novamente. Linha 5972, na escuta? Prossiga. Reporte totalmente pronto para o pushback e acionamento, ok? Passará. 107 ao 54, direita 1219. Quadro 1107, Taxi TV Alpha. Mantenha Taxi Pay Kilo. Alfa. 273, voe direto pelo reporte dela de descida. Pelô, só reportar ideal de descida. 273. O 972 está pronto para o pushback e acionamento. Ok, Gente, é o número 2 do setor agora, após o início do táxi da aeronave da companhia Taxiana Retaguarda, inicia o pushback e reporte o táxi. Matiu, vai manter esse circuito. Fica atento aí, se tiver aquela nave lá, na rua, chegou na rua. Mas o 4107 não escuta? Sua posição no POT 3004. Visual com a aeronave já finalizou o pushback? Isso, tá visual. Tem condições de prosseguir para a posição com segurança? Com certeza. Gente, autorizado, reporta a posição. Boa noite. Obrigado, boa noite. 895. Aguardando, geral. Torre boa, no 098 passa a duna. Continua a aproximação, é ponto externo, 098. Prepara. Controle azul da 774, possibilidade de coordenar a voar direto à ira? Azul 2774, solicita a coordenação de voo direto à ira. Alternativa ao galeão. Taxi via Spate 1 no Índia, ponto espera a torre 1 na noite, 295 altímetro 1020, bom voo. Ponto espera a torre 95, muito obrigado. 363-2685, Recife, na 134, boa noite. Sobre Salvador, boa noite, é 3600-1970, para você, pois é informação chave. 300, Voiduna, desça 2000 pés, ajuste no 020. Duna 2000, para o 020, 3600. Geral, ativa, tem 90, positivo. Acima, tio. Passarei do libera direito, 2119. 219, final de 4 milhas, 1098. 1098, pista livre, pouso autorizado. 130 graus, 1092. Livre, pouso. Via Alfa, reporte sempre para seu bilhete. Alfa, reportar seu bilhete. Direto Reira, muito obrigado, 2774. Azul 4959, serviço radar encerrado, chame controle NEOS, frequência 1201. Azul 4959. Salvador, 27 no 3, azul para descida. Azul 27 no 3, desça para 4 mil pés, ajuste no 020. 4000 no 020, 27 no 3. O 5974, aguarde autorização. Aguardando. No 098 ao 01, no direito, no 21, no 19. 209, boa. Boa, vou no 098, livrou. 098, boa noite, autorizado o Type Alpha, reporte antes da 6 Juliette. Alpha é para antes da Juliette. Juliette, posição 1 ou 2, parte 1. Juliette, 1 ou 2, parte 1. Rio 5974, parte 1 do Saúl. Você pode prosseguir até o ponto de espera. Para o som, para o táxi do Rio 5972, 3 a bordo, 3 horas e 5 minutos de autonomia, está alternando, Guarulhos. Fico 972, estou autorizado o táxi via Rádio 1, no táxi da Índia, ponto para a pista no 0, chame torre 1895, registro 020. Aqui o Rio Táxi, alfa, ponto espera da 10. Ajuste 1020, quando lá, 1895, obrigado, uma boa noite. Gol no 098, visual com o Rio, está antes da Juliette. 098, está autorizado ingresso de Juliette, posição 03, atento ao táxi do Rio. Portão 3, gol 1098. 93-60, voando Elefa, federal 9973. Para o Rio 5972, ponto de espera com o número 2. Dentro do Rio 5972, será autorizado na sequência. Aqui, na frente, 5972. Está livre o gol, 130,12. Livre da colagem, pistão no 0, gol 9407. 5974, após o gol inicial, e mantém. Após o gol inicial, e mantém. 5974. Quilo Bravo, boa noite. Foi direto Duna, reporte ideal de descida. Boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa, boa. 9407, contato radar, subal 360, via Dael. 360, via Dael. Na escuta, quando puder voar direto, Irune. Pode. 5974, 130 com a 12. E decolagem, 5974. Dois autorizados ali, MT? Já, MT, final de semana. Em coordenação com o centro, para esclarecer algumas dúvidas, o operador do centro informou que houve atualização das cartas e que a rota P50 deixou de existir, ok? Ah, tudo bem. Obrigado. 180 Chamilhéus 120 decimal 1. Bob já tinha informado isso. Só que ele botou ponto a ponto pela uniforme 50, entendeu? E agora o centro me deu ponto a ponto pela uniforme 90-87. Foi só isso a confusão. Mas tá tudo certo. Ah, número 2. Gente, mantendo pelo ainda, o 2703. 3600, autorizado ele. Autorizado, 3600. Azul 2774, Salvador. 2774. Serviço radar encerrado, Chamilhéus 201. 201, Chamilhéus 2774. Aeronaves de aproximação, torre informa chuva leve sobre o campo, mantém a operação visual. Bel 9973, chame Recife, frequência 288. 288 para Recife, boa noite. O 9407, chame Centro Recife, 251. 251. 9407, boa. .72, 120 graus, 1129, decolagem autorizada. Livre decolagem da 10, Rio 5972. 5972, cruzando 2710. Pulo 208, é um bom voo. 08, bom. Ajuste no 020. 170, 2000 pés, livre LS, 1020, ou 2703. Controle, boa noite, o Rio 5972, cruza 2600 pés para 360 na subida da El. Rio 5972, contato radar, suba ao 360 via da El. 360 via da El, Rio 5972. Controle Salvador, muito boa noite, Passaredo 980, Uno Trans, sério. Passaredo 980, Uno, foi na proa de Itape, informe de áudio descida. Itape está presente, já está no áudio descida, 980, Uno. Estou autorizado até o 080. Tira até o 080, 980, Uno, sente claro. Estabilizado, 3600. Sou 3600, chame a torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. 600 da Tampa, passando de a terra. Boa noite, chuva leve sobre o campo, reporte avistando. Ok. 67 no 3, inicie redução para aproximação, reporte estabilizado. Reduzindo para aproximação, 27 no 3. Centro Recife, coordena em frequência 251. Uno 251, uma boa noite. Depósito 3600. Por azul 2713, mantém 135 ou reduz para 105 mesmo a velocidade de aproximação final? Não, pode manter, o tráfego já passou, está. Sim. Rio 5972, chame centro Recife, frequência 1251. 251, tem uma boa noite. Rio 27 no 3, chame a torre 1895. 1895, 27 no 3, boa. Salvador, muito boa noite. 2713 da Zona, uma final de 8 milhas e meia. Afirmativo, último tráfego avistado 1400 pés, reporte avistado. 27 no 3. Zero zero, uno meia, uno dois, uno, desse com a nova direita. 209, boa noite. Salvador, boa noite, São 3600, livrou. São 3600, boa noite, estou autorizado para seguir o táxi Alfa Juliette, posição 06 do Pátio 1. Alfa Juliette, posição 06, Pátio 1, São 3600. Com a pista. Está molhada, chuva leve, 130 graus, 1 a 12 nós. Pouso autorizado, azul 2713. Repouso, 2713. Patango Lima, Quilo Bravo, descida até 3 mil pés, ajuste no 020. Está atrás do meu, confirma, ajuste. No 020, 1020. Passaredo 9801, na descida autorizada até o 050. Autorizado, descida até o 050, 9801. Aos 19, direito no 21, décimo norte. 219, bom serviço. Salvador, uma boa noite. O azul 2713, livrou. 2713, autorizado táxi Alfa Quilo, Paz 3, posição 2 Romeu. Alfa Quilo 43, 2 Romeu, azul, boa noite. Agora 4.000, vento radar para sequenciamento, esquerda, proa 3.0, limite é a magnética 1.0.0 de Simbra. Estamos pela magnética 1.0.0 de Simbra, esquerda, ataque pronto. 6.5.0. 6.5.0, Quilo Bravo. Paredo 9.8.0.1. 9.8.0.1, prossiga. Como tráfego, posição de 1 para 12 horas. Está cruzando 4 mil e descido até 3 mil pés, é um sinal de 402, vai passar por baixo da sua mão. Gente, gato. Cima Quilo Bravo, como tráfego agora na posição de 9 horas. 9 horas está a 4 milhas em descida, cruzando 70 pés. Para Barreiras, 1601. Autorizado Barreiras, o nível 160, decola pressionando zero, a curva à esquerda na saída Momo Vatap, via 1042. Controle Salvador, opera 120 decimal 8, transponder 5165. Barreiras 160 com esquerda, pode sair na bomba, WhatsApp, início 42, o controle 120.8 e o transponder 5165, passagem 231. 231, controle de aparelho, plano de espreguiçamento. 231. Paredo 9801 até 4000, ajuste 10020. Até 4000, 020, 9801. Aquilo Bravo. Sim, Aquilo Bravo. Eu estou só autorizar aqui curvar a direita e descer para mil e quem cai na prova da rotatória agradece. Tem intenção de pousar na 17. Modificado 0224 no 1510, o ajuste permanece no 020, prova da rotatória. Muito obrigado. Agradecer, 9801. Até 2000, reporta estabilizado na final. 2000, vai reportar estabilizado, 9801. Do gol no 868. Prossiga. Carro de portão 01, autorização Aracaju. Torre 1 no 8, decimal 95, uma boa. Obrigado, bom trabalho. Em Salvador, muito boa noite, passarelo 980, no estabilizado LS, está 1 a 0. Gente, reporte avistando 9801. Gente, passarelo 980. Avistou 1.600 pés, passarelo 980, na baixa travada, agora 5 milhas. Pouso autorizado, pista 10, pista molhada, 140 graus, 1.209. 9801 da passagem. Bem estabilizado, pouso 9801. Mas eu não estava voltando. Série 2231, não estava voltando. 2231, escuta para siga. Gente, devido à solicitação do tempo, por gentileza, modifico o transponder para 5127. 5127 no transponder, gente. Gol no 868, pronto, cópia. Eu sei. Autorizado Aracaju, nível 230, decola pistola 0, a curva à esquerda na saída Pucacaju, via Golf 677. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5122. Autorizado Aracaju 230, decola da 90, curva esquerda Pucacaju, Golf 677, 208, controle 5122, transponder. 8868, quando já entra correto, pronto para o tiver funcionamento. Está pronto para o puxar o funcionamento. Autorizado, se tiver funcionamento, chama pronto, táxi. Autorizado, chama de táxi, chama 8.008. Alô, Salvador, boa noite, eu vou com o nome de Tatiana. Informação Charlie, autorização Campina Grande. O nome 160, prepara Pucas e Pago, dando cópia. Paraguai, dando cópia, gol, com o nome de Tatiana. 8.908. Atendo identificação, desce via para 2.000 pés, ajuste no 020, chegada mais. O 020, 1.020. Acelerando 9801, o solo aos 30, direito no 219. Direito 219, 9801. Passarendo 9801. 01 está autorizado, Alfa Kilo, Paz 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo, confirma a posição, 3. 3 Lima. 3 Lima, 9801. Gol 1170, com cópia. Com cópia. Autorizado, Campina Grande, nível 370, decola pista no 0, curva esquerda, na saída Pucas e Pá, via Pesu 1 no 0, Neuma e a próxima segue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120.8, transponder 51125. Autorizado Campina Grande, 370, na escola da Leste, da esquerda, Pista de Pai, a Pesulo 10, Neuma, direto Campina Grande. Controle 308, transponder 51125, alvo 1170. Não, 170, procedimento correto, é um pronto para te dar acionamento. Para pronto, voo 170. Ao estacionar a frequência ali, nessa, pode prosseguir nessa frequência. Livre. Para o Faxo Gol no 868. Autonomia de 2 horas e 10. PV de 119, 119. Alterna Salvador. No 868. Estou autorizado o táxi de Índia. Ponte era pistola 0, chame torre. Salvador em 118, 195, 17 metro, 1020. Táxi Índia, ponte espera 1095. B20 Gol no 868. Salvador, Gol no 098, por gentileza, autorização natal. 098, separa Pucas e Pá, aguardando autorização de copos. Pucas e Pá, na sua escuta, aguardando o Gol 098. Boa noite, 1868, autorizada a linha decolar, pista 10, 140 graus, 08, nós. Autorizada a linha decolada, 10, boa noite, 68. 18, nossa cópia. Na sua escuta. Autorizado São Gonçalo, nível 370, decola pista 10, a curva esquerda, saída Pucca, Cipá, via piso 10. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5126. 370, Pucas e Palha, colando da 10, a 2 do Lu, 10. 5126, transponder, controle 208. 5126, transponder, chama pronto para despedir, questionamento, Gol no 098. Chama lá. 568 aos 37208. 308. Patrulha Salvador, boa noite, 68. Copiou? Negativo. Tato radar estabelecido, sobe e mantém nível de voo 230, via C da PUCA. 230 para a PUCA, 288. Número 908, autorizado a final do procedimento, o ajuste permanece no 020, reposto estabilizado. Salvador, 6258, acione a identificação, desce para 2 mil pés, ajuste no 020, via chegada a Mário. Autoriza, em TAP, intercepta via. Táxi voo 1970, tá com 150 no POB, 416 Lanterna, Fortaleza. 170, está autorizado o táxi de Apache 1, no táxi da Índia, com espera para o sinal 0, chame torre 11895, registro no 020. Autorizado Apache Índia, 2295, a torre, voo 1970, me vim. Voo 1098, por gentileza, autorização, torna 3, sentido companhia, vai passar na retaguarda. Pula 098 após a passagem da companhia retaguarda, se autorizar, te mando para o táxi. Pode, a companhia está livre, voo 098. Tofão 1363, está presente. Tofão 1363, boa noite, 68. Azul 6908, chama a torre 118, decimal 95, bom povo. Boa noite, Azul 6908, avistado, pista 10 molhada, 150 graus com 4 nós, pouso autorizado. Autorizado, pouso 108, molhada. Salvador, boa noite, avô 170, aproximando o ponto espera da 10, tá pronto. Sente 1170, aguarde no ponto espera, a nave na final já foi autorizada, pô. Sente 1170. O 70 após o Azul Nacional, ali mantém. Após o Azul Nacional, ali mantém. Parada solar. 1908, no sol 47, direita 121, décimo 9. Direita 121, décimo 9. 1908. Sinal 49 a bordo? Afirmo. Que autorizado está SP Índia, ponto 0, posição 0, chame torre 11895, ajuste na 020, bom voo. Boa. Solo Salvador Azul 6908, levou na escuta. Azul 6908, está autorizado táxi Alfa e Juliette, posição 6 Lima, parte 3, que é o sinalizador. Alfa Juliette, é, posição 6 Lima, parte 3, Azul 6908. 3, Arima Denaré. Bruno 70208 aos 49. 208, pegar boa. Tudo bem. Já decolou. Pouca na sua escuta. Bom, 1170. Contato rodar na decolagem, só manter nível de voo 370, sei da pouca. 370, só mantém o 1170.